Cada um no seu canto com headphone, a gente não consegue se mexer direito. Vocês estão dando sorte até porque não fechou aquela portinha ali ainda. É, quando fecha que fica interessante. Vocês vão começar fazendo o quê? Acho que país este, depois a gente vai emendar com conexão, né? Então vamos lá. Depois a gente pensa o que faz. É, vai ser uma versão de 10 minutos de que país este. Vamos lá. caiu coisa do dado aí. Ó. Vai emendar direto? É. Se bem que já podia falar alô, né? Só eu que tô falando. Vocês podiam levar o microfone, sei lá. É, vai ser. Alô, é, ouvinte, ser... Mas tem que falar também. Vai ser um tanto quanto complicado, mas a gente pode até tentar. Olha, essa versão ficou daqui. Super legal. É, ficou legal mesmo. Ficou joia. Tô vendo lá de cima, tá joia, joia. Pô, a gente tá nervoso pra caramba. Ih, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ai, que isso. Mas, antes então de vocês seguirem, vamos então bater um papinho. Seguinte, Renato, a gente sabe que a Legião não só a Legião, como as bandas de rock nacional, né, atuais, Legião, Paralamas e tal, Plebe Rude, o pessoal todo foi super influenciado pelas bandas da década de 60, 70 e tal, né, que é Led Zeppelin, Stones, essa coisa toda. Quer dizer, hoje em dia, tem muito a coisa de vocês estarem assim super estourados, fazendo sucesso e tal, e fazendo a cabeça desse pessoal todo atual. Então, quer dizer, o pessoal de hoje em dia vai muito por vocês, sabe? É uma coisa, mais ou menos, o que aconteceu com vocês. Como é que vocês encaram esse processo, assim? Bem, sei lá, eu acho que a gente, é difícil explicar. É uma coisa, assim, meio natural, mas é isso realmente, porque na época que a gente estava ouvindo rock, assim, na época da discoteca, do João Travolta, oba, chegou o violão. Dá pra vocês ouvirem esse barulho da porta? Dá, sai nítido, pode deixar que sai nítido. Aqui, ó. Não, o que aconteceu é que, assim, na época, assim, Só os malucos mesmo que ouviam rock and roll, né? Então, tipo, era aquela coisa, eu tava na sétima série, isso em 77, né? Quando os pessoas estavam aparecendo. Então era aquela coisa assim, ei, aquele cara é maluco, ele vem com esses papos de Pink Floyd, não sei o quê. E hoje em dia não, de repente o pessoal ouve rock pra caramba. Agora, eu acho que quem deu a abertura legal foi a Blitz, né? Que tinha tido o rock brasileiro, assim, antes. Mas foi com a Blitz mesmo, e Você Não Soube Me Amar, que de repente deu uma abertura legal pras bandas do Rio, né? Que na época era o Paralamas, o Kid Abelha, o Barão Vermelho. Eles vieram e veio, assim, o que a gente chama de segunda onda do rock. E naturalmente, assim, na época, assim, tinha umas pessoas que escreviam sobre isso, a Ana Maria Baiana, que ela agora está em Los Angeles, Jamari França, né, que ele nem escreve mais tanto, e o Ezequiel Neves. Então eles começaram, assim, a realmente dar uma força legal para a garotada que está fazendo rock. E quando eles descobriram que tinha as bandas de Brasília, eles foram atrás, né? Porque, tipo assim, Brasília, assim, virtualmente nem existia, né? Tirando o fato de ser a capital do Brasil. Mas, assim, aí então, de repente, houve esse interesse. E o que a gente percebe é que, realmente, por exemplo, às vezes, na versão de Ainda É Cedo que a gente toca, às vezes a gente coloca alguma coisa, assim, dos Beatles, a gente canta Help. Então, canta Stairway to Heaven. E o pessoal todo tá começando a ouvir essas coisas agora, e é por causa das bandas, né? Quer dizer, muita gente tá ouvindo certos conjuntos porque, assim, o Herbert diz, poxa, esse é um conjunto que a gente se amarra, então os Titãs saiu na revista, né? Assim, o que eles gostam de ouvir, isso chama atenção. Eu acho que, de certa forma, sim, né? Mas, assim, é porque a gente sempre teve, de certa forma, assim, mais acesso à informação, eu acho. Então, assim, eu tenho minha coleção do Led Zeppelin completa. Uhum. Né? E tem muita gente agora que está ouvindo, né, os clássicos, assim. Acho isso legal. Agora, o mais interessante nessa história toda é que, independente do rock de fora, eu acho que o rock está trazendo uma memória pra gente. Que aqui a gente, todo mundo fala, né, que o Brasil é um país que não tem memória. Mas, por exemplo, pelo menos em termos de rock, eles já estão fazendo uma avaliação do que rolou, sabe? Então, por exemplo, você pega a carreira do Richie, do Lulu Santos e do Lobão. Já está bem documentado. Eles lembram do Vima, né, e colocam os discos, os Mutantes estão sendo reeditados. Uhum. Acho super importante. Já saiu até o ABZ do rock. Uhum. Assim. Aí eu acho que isso é super legal, né? Assim, porque, falando assim, né, Nelson Cavaquinho morreu e daí? Sabe, e o Paulinho da Viola continua sem gravadora, mas, assim, o pessoal do rock é pentelho mesmo, vai lá e... Sabe? Não, a gente quer. Ô, Renato, você já foi professor de inglês, todo mundo sabe que você fala pra burro. Olha só, você já pensaram alguma vez em gravar música em inglês? Ou... Não. Não. Grande. Quer dizer, legal. A gente já pensou, mas, assim, poxa, gravar em inglês aí as pessoas não vão entender, né? Aham. Assim, eu gosto muito de cantar em inglês, né? Que aí eu coloco o disco na vitrola e fico cantando junto, assim. Mas, assim, pro Brasil, não. Deixa eu levar o microfone aqui pro Dado. Porque senão é só eu que falo. Bem no começo da carreira, assim, a gente foi pra São Paulo, a gente deu uma festa numa casa chamada Clash. E por um acaso tinha uma festa de americanos, a escola americana lá. E a gente, tipo assim, metade do repertório foi cantado em inglês. Tradução simultânea. Tipo assim, teorema assim, não vai embora então. Don't go away, stay a little more, sabe? Que máximo. Ah, mas eles não entenderam nada. Vamos lá, dá pra rolar mais alguma coisa agora? Vamos, agora é a música que tava proibida, mas agora não está proibida, graças a Deus. Porque é uma música anti-drogas de qualquer forma. Ok, rapaz, vocês estão prontos pra conexão amazônica? foi embora. E também é uma música que a Marina gravou. Se a Marina estiver ouvindo, um super beijo pra você. Cedo, cedo, cedo, cedo. Sinceramente, olha, vou falar uma coisa. É isso. Eu fiquei arrepiado, cara. É só pra vocês. Fiquei arrepiado, sinceramente. Eu não sei quem não ficou, demais. Sensacional. É, fazer o seguinte, vamos fazer um comercialzinho pra as coisas voltarem às ordens aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Fico com Legião Urbana, o pessoal tá recebendo uma água. Petróleo do futuro, chegou o petróleo do futuro hoje. Vem cá, tem as perguntas de ouvintes aí, o pessoal inclusive pode continuar ligando, fazendo perguntas, porque tem kits da Legião Urbana com LP e camiseta, não é isso? É. É. Então, mas vai ligando. Pode ir ligando, 585-71,3. Gente, olha só, a Márcia tá perguntando por que vocês não estão no Hollywood Rock. Realmente, não deu pra entender, né? E qual é o próximo show no Rio de Janeiro? Ah, essa o Dado responde. Dado, deixa eu pegar. Sim, é você. Leva o microfone aqui. Leva o microfone aí. Bem, a gente não tá tocando Hollywood Rock porque, de repente, eles chamaram a gente, assim, através da gravadora e o recado não foi bem passado e a gente tava gravando esse disco, né? A gente não sabia se realmente a gente ia tocar. E o próximo show no Rio de Janeiro é uma incógnita, mas que vai ser solucionada, é claro. E a gente vai fazer um grande show aqui, eu acho. Tudo bem, certamente. Olha só, o Maurício está perguntando qual a mensagem que vocês dariam para quem está começando agora. Não desista. Pode crer. Tem mais aqui do Marcos. Em que ano foi feito o Faroeste Caboclo? Em 79. Mas assim, esse negócio de datas, por exemplo, no encarte tem uma coisa que... A gente tinha tocado o Faroeste no Morro da Urca em 83. A gente estava dando essa entrevista, apareceu lá o cara e disse: não, mas não foi em 83, foi em 85. Então eu não me lembro assim, mas foi há muito tempo atrás. Se não foi em 79, foi em 80. Sim. Tá? É antes, Faroeste é mais antiga que Eduardo e Mônica. E já liberou? Não, Faroeste ainda não. Ainda não? Não, não. Por causa da temática, eu acho, né? Fala mal de algumas coisas. Porque tinha aquela época, né? É. Tocavam bomba em colégio de criança. E tocavam bomba em banca de jornal. Aí teve o ataque no Rio Centro. Sorte que a bomba explodiu com os caras que estavam levando a bomba, né? Eles se deram mal lá no pra carro, caramba. Porque senão ia ser assim, uma coisa assim, super, né? Pode crer, a letra é super. Corre, corre, socorro! O pessoal tá contra a gente. Mas não, mas a música fala dessa época da repressão e tudo. Eu tava vendo esse filme, A Cor do Seu Destino, acho que chama. Aí que coloca bem essas coisas, porque é um garoto chileno, né? Aí ele vem pro Brasil e no Brasil não tem mais esses problemas, graças a Deus, né? Aí ele, tipo, fica vendo as notícias de lá. Ele tem uma prima que foi presa e foi torturada. Quer dizer, são coisas chatas que ainda acontecem, né? Então, acho assim, que... eu espero que isso nunca mais aconteça. Tomara mesmo, pô, tá doido. Vamos lá, já estão prontinhos aí? Já dá pra ir? O que vai ser agora, Renato? Tédio? Vai. Tédio. Qual o bom, Fisco? Tédio, vai. Moramos na aí foi o tédio com tesão bem grande pra você. Seguinte, você tava falando sobre negócio de cinema. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa de cinema. Inclusive, outro dia a gente tava comentando, né, o lance de Faroeste Caboclo e o fato de ser uma historinha e tal. E de repente vocês fazerem um curta-metragem, não é isso? É, isso tá assim, né? Bem, tem umas pessoas super amigas da gente. Elas têm altos contatos e tudo, né? Assim, fazem já cinema há um tempo. É o pessoal que fez Pra Frente Brasil, o pessoal da R. Farias. Mas assim, isso tá bem a nível assim, de conversa, porque fazer cinema no Brasil é muito, muito difícil, né? É uma indústria, então assim, não é só o cara que filma, né? Tem que ter assim, o carpinteiro, tem que ter os sets, tem trabalho em locação. É muito, muito difícil. Mas assim, bem, assim, eu não sei, mas assim, a Ione disse assim que tem pessoas interessadas. Ela falou com a Fernandinha Torres, que gosta da gente, a gente também adora ela, e tipo assim, há essa possibilidade. Mas assim, tudo assim a nível de conversas, né? Porque como é uma história, como a história é, né? Então fica difícil conseguir patrocínio. Quer dizer, o João do Santos Cristo não vai poder aparecer lá com uma garrafa de Coca-Cola. Uhum. Coisas assim. Mas assim, sempre a gente tenta, né? Agora, se não der, bem, porque a gente, agora esse ano a gente vai tentar fazer alguns clipes, fazer alguma coisa nesse sentido, porque do outro disco só Tempo Perdido que teve alguma coisa. Eduardo e Mônica a gente não fez, nem André Dória, nem Índios, nem Quase Sem Querer, nem Daniel. Do outro disco só tem Será e Ainda É Cedo, Soldados não tem clipe, né? Então um dos planos, assim, se Deus quiser, a gente pegar assim, essas músicas, né? Aí tipo assim, fazer um filme e tudo, mas o lance todo é que assim, a gente quer fazer, o Bonfá filma altos lances, ele tá com uma câmera. Aí esse clipe que passou na televisão agora, tipo assim, metade o Bonfá que filmou. Então a nossa ideia é assim, é a gente filmar as coisas, né? Aí a gente, vamos ver, né? Espero que dê tudo certo. Tô ouvindo esse barulho, é o que é isso? Não sei o que é não. O que é o barulho? Não dá pra saber. Bom, vocês ficaram assim bastante tempo afastados do segundo disco até esse disco agora, né? Quer dizer, como é que, o que pintou aí? Por que pintou essa coisa também de vocês ficarem assim tanto tempo distante do público? Sei lá, sem esse contato. Como é que foi isso? Bem, isso foi assim, a gente estava sendo assim mais ou menos engolido pela máquina, né, no final do disco. Aliás, no final nada, né, na metade do segundo disco, assim, que foi assim, dezembro. Engolidos. E bem, a gente estava sendo tipo assim, massacrado. A gente tinha uns compromissos para fazer e tudo mais, e a gente não estava muito afim de fazer. E a gente resolveu parar, porque de repente, assim, a gente resolveu realmente se afastar, né, assim, de rádio, de TV, de jornais e de shows. É preferível sumir por um tempo do que sumir de vez. Exatamente. E, bem, é isso aí. Então é isso aí. Música? Qual? Será? Tá, vai. Esse é o nosso primeiro sucesso. Conseguir vencer. Oh, Tinha aquela gracinha que tá ali. Ô, mas o Renato é uma gracinha mesmo. Ô, Renato, essa pergunta é da Patrícia. E ela tá perguntando se vocês acham que tá faltando espaço para as bandas novas no Brasil. Eu acho que sim, tá faltando. Porque, não pelas bandas, não pelas pessoas, mas sim pelos meios. Eu acho que tá faltando obra-prima. Pode crer. Vinil. Espaço na gravadora tem à vontade, porque muitos dos artistas não estão gravando. Mas eu acho que está faltando produto, dinheiro. Peraí. Inclusive, sobre essa pergunta, eu queria até acrescentar uma coisa. Quer dizer, acrescentar uma outra pergunta. Aqui no Rio não tem onde tocar, por exemplo. É. Os espaços aqui no Rio. E eu queria acrescentar uma outra pergunta. Quer dizer, a gente sabe que vocês da Legião, como o pessoal do Capital, Plebe Rude, o pessoal foi sempre super entrosado lá em Brasília, aquela coisa de turma, aquela coisa, né? Bem unida mesmo. E de repente, quer dizer, vieram vocês, e a gente sabe que ainda tem lá a Escola de Escândalo, né? Tem Detrito Federal que agora veio assim, mas parece que houve algum problema. Então, quer dizer, eu queria que vocês falassem também desse aspecto, do pessoal que ficou em Brasília. O pessoal que ficou em Brasília, do Escola, por exemplo, que eu conheço bem, eles vieram aqui, fizeram uma fita demo, e eu acho que faltou foi, assim, o incentivo final, né? Porque eles fizeram uma fita demo, eu gosto da banda, ando com pessoas, né? São da turma. Eu acho que faltou, assim, a parte final. É, nossa, a Escola é mais antigo que a gente. É. Né? Uhum, bem mais. É, porque o Detrito assinou, o Finis assinou o contrato. O que mais? O Arte no Escuro assinou agora. Está acabando de gravar? É, exatamente. Vai ser lançado em janeiro. Antecipando aí. É, mas o Escola. Não, e tipo assim, o Bonfá tinha umas músicas legais no Escola, tipo Caneta Esferográfica. E tinha uma outra que era assim: meu nome é 009. Meu nome é 009. Meus únicos amigos são os computadores e as calculadoras são meus únicos amores. Meu nome é ele que fez. Isso é pré-legião. Legal. Tem mais perguntas aí dos ouvintes? Tem essa aqui do Anderson, que de repente é uma pergunta que, sei lá, mas tudo bem. O que vocês acham da homossexualidade? Vai cair na mesma história da droga, né? Não sei, acho que... Quer responder? Quer responder, Renato? Cada um é livre de fazer o que quer. É, eu acho. Pô, não tem nada a ver. E o Marcos César tá perguntando o que aconteceu no show em Salvador, né? No início do ano, que houve um lance lá. Foi em Belém? Em Belém. Ele confundiu e botou Salvador. Foi em Belém. É. O que rolou lá? Assim que o pessoal ficou curioso em saber. Bati o sino pequenino e eles tacaram uma sandália em mim. Que brava. Essa é uma falta de respeito danada. Tá vendo? Agora a gente tá na nossa época pós-Samoa, né? Mas foi, não, eu tava lá cantando Tempo Perdido numa boa, era a última música da apresentação. Aí tô lá, tão jovens. Aí bateu uma sandália, bateu alguma coisa. O que é isso? Aí bateu, exatamente. Pum, mas não fez esse problema, bateu na minha perna. Aí eu olhei assim, eu fiquei assim, eu peguei, mostrei pra todo mundo, olha, obrigado, boa noite. Aí a gente saiu, né? Mas deu mó bafafá, porque de repente, assim, essa é a nossa versão, né? A garotada e todo mundo sacou direitinho o que tinha acontecido, né, pô? O que tinha acontecido. Porque, pô, tá caçando ali, tudo, a gente tava tocando uma boa, né? Sabe, se o show tivesse ruim, mas não, tava todo mundo adorando. Até quando saiu na imprensa, né, acho que numa revista aí, tem duas revistas de rock. Tem a grande e tem a pequena. Aí saiu na pequena, aí falou assim, não, porque o show, assim, Legião Urbana levou todos ao delírio, não sei o quê. Quer dizer, quando eles estavam falando do que aconteceu, eles mesmos reconheceram que o show tava super bom. Mas é aquela outra história, a gente não vai tocar e fazer um negócio legal, sabe, pra garotada, pra de repente eles ficaram tacando coisa, né? Lógico. Eu não acho que nem o Nando dos Titãs levou uma garrafada lá em Belém também, sabe, teve que e o Paulo ter Ricardo ponto, também. O Paulo Ricardo também. Também, sabe? É, então não tem muita graça, sabe, mas tem certas praças que são notoriamente mais violentas. É Goiânia, Belém, Brasília até certo ponto, e a cidade do interior de Minas Gerais, é assim. É mesmo? É. É uma coisa, você não viu São João del Rey agora que teve esse negócio? Pode crer. Mas isso não foi o público, né? Foi uma coisa assim, mas isso é uma vibração que existe. Porque, por exemplo, assim, no sul, no Rio Grande do Sul, a gente nunca teve problemas. Em São Paulo também não, quando a gente toca assim, Campinas, Ribeirão, esses lugares não tem. Mas tem certos casos que é uma coisa assim, você quando tá tocando, antigamente eu achava que você dá o melhor de si mesmo, então de repente você vai puxar o melhor do público, né? Mas não, o que eu descobri é o seguinte, você puxa energia. Exato. Agora, dependendo da pessoa, da têmpera da pessoa, do caráter de quem tá ouvindo, a energia pode ser positiva ou pode ser negativa. Então tá aquele volume, tá aquela coisa, todo mundo cantando junto, saca? se é uma pessoa legal, vai cantar junto, vai vibrar e tudo. Sim. Agora, em geral, tem algumas pessoas que de repente se desviam para, assim, pro baixo nível, entendeu? De dar porrada e ficar lá desaforando, assim, uma coisa assim. De ir pra show de rock e de repente pra... Tem gente que vai pra se divertir, mas tem gente que vai pra extrapolar. Não, é que nem carnaval. É. Então, por exemplo, você tá pulando lá legal com a sua mini e tudo. É. Aí tem o pessoal pulando, aí esbarra, não sei o quê, mas tá pulando. Agora tem aquele pessoal que esbarra de propósito, entendeu? É verdade. Que pega a garrafa, não sei o quê. Aí isso é super mal, eu acho. Mas assim, né? Agora a gente não se preocupa muito com isso, mas em Belém o que aconteceu foi basicamente isso. Que nunca mais vai acontecer. Uhum. E o pessoal ainda fica falando assim, isso é uma atitude antiprofissional, o pessoal largar o palco. Não acho antiprofissional, não, gente. Antiprofissional é ficar levando... Porque de repente, assim, pô, de pancada, eles estão com moeda, eles estão com coisas, tipo assim, eles falam, não, mas era só um tacando a moeda. Eu falo, olha, eu só tenho um olho, entendeu? Se repente a moeda acerta, eu fico cego pro resto da vida. Aí ferrou. Eu não acho legal. E também é o seguinte, sabe, você quer atacar coisa, lá pro zoológico, sei lá. E mesmo assim, lá você não pode atacar coisa nos animais. Nem animal, quanto mais em músico, né? Só porque a gente é roqueiro, não vai ficar atacando coisa. As pessoas confundem. Uma vez aconteceu isso comigo também de levar pratinhas, cara. Uma coisa teve... Aconteceu muito também com o traje, você lembra? Na época que eles tocavam, Me Quer Tocar. Mas eu sei, mas aí que tá a diferença. Porque tem assim, dependendo do trabalho do conjunto, poxa, de repente, assim, por exemplo, o traje ao vivo, camisa de Vênus ao vivo, é outro lance, entendeu? Eles incitam realmente, esse é assim, o lance do público é mais ou menos esse. Agora, a gente tá lá cantando Obrigar Pra Que, esse é sem querer, entendeu? Sabe? É só você quem deve decidir o que fazer pra tentar ser feliz. Então, assim, as músicas podem ser pesadas, mas a mensagem é um outro lance. É outro lance. Sabe? Se a gente estivesse falando assim, dê empurrado em todo mundo, não sei o quê, blá, blá, blá, aí tudo bem, mas em geral a gente tá lá numa boa, poxa, eu tô lá cantando Somos Tão Jovens, aí pum! Aí o cara fala, jovem nada é velho. Saca. Seguinte, vamos fazer umas músicas aí? Vamos. Qual que a gente tinha decidido? Era... Vamos, reggae? Reggae o Bocá não quer. Não? Pode ser? Então vamos, eu toco com o pianinho. Ok, essa é pra todos vocês, rastafarianos. Olha o da lata aí. menino pronto, nome de escolher. Pera identidade, pare, pode me vender. Tiro todas as minhas armas, como posso me defender? Vocês venceram essa batalha, enquanto a guerra vamos ver. Transamérica. Legal, vamos mais música? Vamos lá, tá, o tempo tá legal, tá legal. É, é tá em cima. Vamos ver. Qual? Vamos tocar. Bader. É que a gente tá tocando o primeiro disco, né? É. Saudade. Jovem também tem saudade. Como é que era aquele negócio que a gente fez? Dá o tom, dá o tom, dá o tom. Tom. foi extensa, falou. Só antes de mais nada, a gente gostaria. Bem, essa música é uma música que fala de violência. É aquele negócio, né? Porque ninguém entende por que, que é Bader Meinhof Blues. Bader Meinhof era um cara e uma menina. Era o Andreas Bader e a Ulrike Meinhof. Eles eram desse grupo terrorista alemão que fez, assim, coisas atrozes, terríveis. A música não é, né, tipo assim, uma apologia nem nada. É justamente o Bader Meinhof Blues, né? E, assim, essa questão da violência é uma coisa muito, muito chata. Então, eu tava no Fest Rio. Agora eu vou contar uma história. Eu tava no Fest Rio, então veio esse carinha, né? Eu vi uns filmes lá. Aí tinha esse cara inglês que eu queria conhecer, um diretor chamado Stephen Frears. Não conhecia o Stephen Frears, mas conhecia um outro inglês que tinha trabalhado com Talking Heads, naquele Stop Making Sense e tudo. Ele fez um filme sobre Bob Marley, aí tipo assim, teve, né, umas trocas de informação, a gente deu os discos pra ele e tudo. Aí tipo, ele tava perguntando, pois é, mas como o Brasil, não sei o quê. A gente começou a falar do lance da violência e tudo, ele ficou, ó. Eu falei pra ele, não, porque até essa música, mais do mesmo, que ele perguntou, que tem no disco, né? É, mas que história é essa de chacina de adolescentes? Aí ficou aquela coisa, né? Aí eu tentei explicar pra ele, não, é que de mês em mês morre um, entendeu? Eu fiquei assim, né? Eu falei pra ele assim, aí ele falou, não é verdade, né? Aí foi só tipo assim, 3 ou 4 dias depois, teve aquele negócio do Herbert, né? Lá em Minas, que tava fazendo não sei o quê, chegou alguém, né, da polícia e morreu. Então, de repente, a gente gostaria de, com essa música, dar um toque nessas coisas. Todas as Mônicas, os casos Mônicas da vida, e todos os Marcelos, e todos os Herberts. E crianças, cuidado, entendeu? Não vacilem, porque, assim, esse negócio de violência não é brincadeira, principalmente nas grandes cidades. E é muito, muito chato, porque depois a gente vê as mães na televisão, né? Tipo assim, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. E... então é isso, porque a violência é tão fascinante, as nossas vidas são tão normais, mas assim, sabe? Eu acho que, sei lá, seria legal se essa situação mudasse. Então, Bader Meinhof Blues é sobre esse tipo de coisa.